todo dia, muito antes do sol. Meu amor ficou sozinha no lençol. É duro levantar e deixar a quem se ama. O que eu mais queria era poder voltar pra cama. Ainda está escuro, mas eu já vou embora. Tenho que sair antes do romper da aurora. Adoro o cheiro da neblina na manhã. Fico embriagado com esse perfume de hortelã. O sol já vem subindo e penso em cantar. Com um pensamento longe, eu fico a viajar. Mas isso logo passa e eu trabalho igual formiga. Fico esperando a hora de dar a saída. E saio lá do trampo e vou correndo te encontrar. Hoje tem forró e a gente vai dançar. E é aqui que eu vivo o meu sonho de cigarra. Enquanto a gente canta, esse povo cai na farra. É aqui que eu vivo meu sonho de cigarra. Enquanto a gente canta, esse povo cai na farra. Lê, lê, lê. Tão gostoso e volta a crescer. Mas espere um pouco, não tô querendo aparecer. Não quero ser famoso e nem ter tudo de bom. Só quero a galera cantando nosso som, dançando e curtindo a noite numa festa. Mas hoje trabalhar é o que me resta. Mais um dia a vida muda e vou viver só pra cantar. A galera toda junta, sempre a forrosear. E é aqui que eu vivo o meu sonho de cigarra. Enquanto a gente canta, esse povo cai na farra. É aqui que eu vivo meu sonho de cigarra. Enquanto a gente canta, esse povo cai na farra. Lê, lê, lê. E é aqui que eu vivo meu sonho de cigarra. Enquanto a gente canta, esse povo cai na farra. É aqui que eu vivo meu sonho de cigarra. Enquanto a gente canta, esse povo cai na farra. Lê, lê, lê. Valeu, galera. É isso aí.